Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso 1 e 2, nesta manhã, que nós já estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu creio que devido a essa mobilização que estamos fazendo, com orações, buscas, e vendo a igreja toda mobilizada, as crianças, os jovens, o departamento de missões, departamento feminino, vivendo esse clima de festa, nós estamos aguardando o mover de Deus. E o objetivo desse congresso, a igreja tem ouvido eu falar, nós queremos enviar missionários para o campo de batalha. Temos ajudado alguns missionários. Temos mandado ofertas para vários lugares, até para países que nós entendemos ser necessário. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, e nós estamos orando, nós queremos enviar um missionário pela igreja de Erechim. Então nós estamos buscando isso. E nesse final de semana que está chegando, de 17 a 24, é o Congresso de Missões. Nós aguardamos esse dia chegar. E ele está chegando. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O negativismo é feio. Ele pode destruir o matrimônio, trazendo desânimo. O negativismo é como um tapa na face. Empurra as pessoas para longe, mata o entusiasmo pelos relacionamentos. Com demasiada frequência, ouço coisa como: nada a fará feliz, ou não importa o que eu faça, nunca é o suficiente para essa mulher se tornar feliz, ou para esse homem se tornar feliz. Tudo está errado. A mulher lava, passa o almoço com todo o capricho, o carinho, aí coloca na mesa e às vezes aquelas palavras de inconveniente. Ah, mas a minha mãe cozinhava muito bem. Em vez de você ajudar, você está matando o teu casamento. Às vezes você vai almoçar ou jantar na casa de alguém, e naquela ingenuidade de alguns homens, eles dizem: irmã, o fulana, ensina minha esposa a fazer esse prato que tu fez. Tu está matando a felicidade do teu casamento. Atitudes negativas é perigosa, enquanto a positiva é verdadeiramente uma amostra de beleza. E você pode ter certeza que é uma das coisas lindas na vida da gente, é quando você pode olhar para o teu cônjuge, você mulher, olhar para o teu esposo e dizer a ele palavras que realmente possam levantar a sua estima. Quando ele está bem vestido, um elogio faz bem, por mais machão que ele seja, ele gosta de ouvir da parte da sua esposa o seu reconhecimento. E a mulher, então, toda e qualquer gesto é sempre bem-vindo, é esperado. Eu lembro e conto agora uma oportunidade quando ainda estávamos em Porto Alegre. E numa terça-feira, era o dia que ainda é de orações e consagração o dia todo. na nossa igreja sede, lá em Porto Alegre. A Lenir saiu mais cedo do que eu, e eu não vi ela se arrumar. Eu não presenciei a roupa que ela saiu para a igreja. E quando eu adentro às 9:30 da manhã para ministrar a palavra naquele culto, ela estava de joelho. E naquele dia ela estava com um vestido azul, muito bonito. Eu passo perto daquela mulher de Deus, ajoelhada, orando. E eu falo no seu ouvido. Digo, é o termo que eu uso com ela. Digo, neguinha, como esse azul céu está bonito para você. Amados, que palavra dita com toda a sinceridade e que fez bem para ela. Ela sorriu, me atirou um beijo, e aquele dia, aquele culto para ela foi uma grande manhã de grandes alegrias. Então são pequenos gestos. O que, que eu quero dizer com isso, contando das minhas experiências para vocês? Porque eu me identifico com você que me ouve. Experimenta você, amigo que está me ouvindo, agora. Talvez tua esposa não esteja ouvindo o programa. Depois que eu acabo de falar e orar, pegue, diga para ela que o café da manhã estava ótimo. Diz a ele, mulher, que você o ama. Experimenta fazer algum gesto. E você vai ver a postura positiva. Ela acrescenta a felicidade. Ela reduz a depressão. Ela diminui o estresse, ela fortalece o matrimônio. Ah, se eu pudesse ter mais tempo para ficar falando disso, porque eu me considero, nestas manhãs, eu me agiganto diante desses microfones, porque eu sei que Deus me usa para falar com você, que está machucado, que está ferido, que está desalentado da vida. Deus lança para você a palavra da sabedoria para a vitória completa do teu casamento e da tua casa e do teu lar. Eu quero estar pronto para te servir, Senhor. Não de aparência, eu quero ser como Davi. Dá-me um coração segundo o teu, um coração puro e cheio da tua unção. Nós te louvamos esta manhã, Senhor. Nós te bendizemos pela oportunidade que tivemos de ministrar aos santos, aos amados, às pessoas das mais diversas crenças e aqueles, ó Deus, livres pensadores que também nos ouvem, quem sabe incrédulos, mas que também têm alma e também têm, Senhor, questionamentos que lhe inquietam. Que estas palavras, que esses conselhos pastorais sirvam para a bênção dos lares, das famílias, porque se nós tivermos a família forte, nós vamos ter uma igreja forte, um estado forte, uma cidade forte, um país forte. Deus, fortalece os laços familiares. Eu oro, eu clamo, eu entrego a minha oração. Repreende o ataque de Satanás, as fúrias contra a vida desse casal, dessa família. E que neste momento, ó Deus, haja um aprendizado da melhor convivência. Em o nome de Jesus nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.